Solo Salvador. Bom dia, 3304 Tantã, Livrona, escuta. 3304, autorizado táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, chamará na Juliette, 3304. Servido 366, gol 1605. 605, isso para 2500 pés, altímetro no zero no site, reporte na final da R9. Ok, reportará na final R9 0, o gol 1605. Autorizado para o portão 2, 3304. Portão 2, 3304. Fazer via Índia, senhor? 02? Afirmativo, via Índia. Obrigado. Atingiu 359, desça para nível 040. Eu tô 3859. T05, completo final do procedimento R9, chame torre, ano noite, decimal 6. Ok, prosseguindo R9, chama a torre, 18-6, gol no 605. 59, desça para nível 040, após pilô, autorizado a descer para 2500 pés, altímetro no 0 no 7. Até 040 e após pilô, autorizado 2500 pés. Torre Salvador, bom dia, gol no 605. Gol no 605, continua a aproximação, reporte visual e trem de pouso baixo travado, informa os primeiros 90 metros fechados. Afirmativo, 90 metros fechados, reporte embaixo travado, trem. Só me confirme, a pista está molhada? Negativo, senhor. Não, sem chuva sobre a vertical do campo, só nas vizinhanças. Ah, positivo, 605. 1305, confirma que altitude avistou o campo, senhor? A 1200 pés. 1500, ciente. Confirmando, 1500? Não, 1200 pés. Ciente, aqui tem autorizado pouso pistão 0,150 graus, 059. Ok, só confirmando o vento. 1,50 graus, 0,59. Ok, autorizado pouso, gol no 605 graus. Corredor Axé, mantém 5 condições visuais, reporte Pituaçu. Reporte no Pituaçu, mais Papa Lima. Com 9 forma chuva leve na final da pista no zero. Ok, 3859. São chuva moderada a forte. Moderada a forte. Zero livre à direita, semisolo 121 decimal 9. À direita, solo 219, obrigado. 605. Está no Pituaçu, Mike Papa Lima. Papa Lima informa chuva moderada a forte sobre o aeródromo. Positivo, está ciente. Mike Papa Lima, chame torre à noite, decimal 6. 18,6, muito grato. Torre, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. 1605, prossiga o táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, 7605. Fala de Capão então, Mike Papa Lima. Nove, chame torre ano noito, decimal 6. 18,6, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Atena 3859, transfere. Passa Serra Vita 372. Por gentileza, repita a informação. É o Atena 3859, transfere. Passou Serra Vita 372, tem o Campo Aviso. É o 3859, tráfego avistado, check 3, autorizado, pouso, pista no zero, vento 1,70 graus, 08 nós. Cabeceira deslocada 90 metros. Copiado, livre pouso na 1-0, tá? 3859. Farol de Itapuã, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, filme-se visual com Airbus na final, 5 milhas de cabeceira no zero. Positivo, tá visual com Airbus. Mike Papa Lima, você já tem pouso para a cabeceira 35, confirma? Positivo, 35 então, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, autorizado pouso sobre a cabeceira 35. Aguardará para o táxi via pista. Vento 1,70 graus, 0,4 nós. Mike Papa Lima, ciente. Mike Foxtrot Oscar autorizado, táxi, chame para cruzamento da pista 17. Não, ainda não, aquilo Papa Vitor informa que a torre está informando a operação por instrumentos no aeródromo de Salvador. Aguarde melhoras, porque seu plano é visual e estamos aguardando aí melhoras. Assim que eu tiver alguma informação, eu lhe passo. É, nós estamos operando com 1.200 de teto e 7.000 de visibilidade, operação IFR. Não, negativo, o senhor vai sair da Terminal Salvador, não é possível visual especial nesse caso. Então o senhor entra em contato com a sala IS de Salvador. Sou Salvador, gol no 923, ciente da informação, Oscar, bom dia. Bom dia, 923, aguarde coordenação para o para Guarulhos, o altímetro é 1017. Sou 097, aguardando a cópia, gol no 923. Gate 3 para o gol no 605, autorizado. Gate 3, gol no 605. Confirmo. 2, 4, 4. Mike Fox Oscar, mantém a posição, aguarde para o cruzamento. Gate em solo, 1 no 2, 1 no decimal 9. Viva direito, 2, 1, 9, pode. Lima, considere solo aos 37, ao estacional e frequência 44. Muito grato, passe mais para Lima. Aqui Fox Oscar autorizado, cruzamento na 17. Autorizado para o gate 8, 3859. Duna Lima, para cruzamento do passo 1, para o passo 2. Mike Fox Trot Oscar, mantenha a posição na Lima. Mantenha a posição na Lima. Tango Tango, mantém a escuta. Good morning, Salvador Ground, American 980. American 980, stand by. Livre táxi para o pátio número 3, Mike Foxtrot Oscar. Pelo Papa Vitor, prossiga. Pelo Papa Vitor, prossiga para Salvador. Afirmativa, aguarde coordenação e cópia aqui do Papa Vitor, no pátio da base. Ainda não, mantenha a escuta aqui do Papa Vitor. Alfa Tango Tango, qual o seu pátio? Gente, aguarde coordenação, altímetro é 1017, Alfa Tango Tango. Hotel Índia Índia, aguarde coordenação, altímetro é no 0 ou no 7. Confirme o destino, Hotel Índia Índia. A gente aguarde. American 980, stand by clearance to receive the QNH is 1017, stand by. Okay, standing by 1017, and we'd like to put flight level 290 on request for final. Roger, 290. Negativo, Guilherme Papa Vitor, estamos coordenando com o centro, aguarde. Baitel no 401. Baitel no 401, no prossiga. Pátio 3, aguardando para autorização, solicitado uma centena, Bom Jesus da Lapa, na UIS 42. Gente, aguarde coordenação, altimetro 1017, Baitel no 401, né? Alfa, o Kilo Papa Vitor, cópia. Terra November, Eco Yankee, autorizado 065, decola da 17, curva direita no Axé, controle Salvador 119.8, torre 1186, acione o código transponder 5540, Kilo Papa Vitor. Saída 119.8, para acionamento chame 118.6, aqui no Papa Vitor. Alfa Tango Tango, cópia. Serra Novembro, Hotel Papá, autorizado 080 pela radial 290 de Salvador. Decola da pista 17, curva direita, saída Gole. Após direto, controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186 e o transponder 5544. Cliente, para acionamento 118-6, Alfa Tango Tango. Voo no 923, cópia. Cópia, voo no 923. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Peruísque 50, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição de NER, controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186, código transponder 5547. Voo 923, ciente, aprovado Guarulhos, nível 360, pela Peruísque 50, decolagem pista 10, curva direita, posse, saída da El, transição de NER, controle de saída 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, e o transponder 5547. Só confirmando, vai ser o Peruísque 50. Peruísque 50, afirmativo. Da El de NER é a saída, chame para acionamento 923. Ciente, voo 923. Hotel Índia Índia, cópia. Maracujipe, autorizado 500 pés, decolada 17, curva direita no corredor Axé, controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186, o código transponder 0111. Quilo Papá Vitor, autorizado táxi, aposta ingresso, pista no site. Alfa Tango Tango, autorizado táxi via Papá, reporte ingresso, pista 107. Livre pushback, acionamento, voo 923. Vai que é tua, Johnny. Kilo Papá Vitor, autorizado alinhar, cabeceira 107, reporte pronto para decolar. Após a decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186 e o transponder 5550. Ciente, autorizado uma centena pela UISC 45, decola da 10 esquerda, Momo VATAP, 1198, 1186, 5550 no transponder, Abaeté 1401. 1401, a aerovia é a Whisky 42, chame para acionamento. Firmo, Whisky 42. Quilo Papá Vitor, autorizado a colar pista no 7, vento 200 graus, 09 nós. Salvador, muito bom dia, o TAN 3454 com a Papá, desce para 1950. 3454, a sua identificação, autorizado via chegada mar e desça para nível 050. 050 na mar, 3454. American 980, ready to contact clearance. Vou Lima, para Vitor, decolou 49, chame controle 119, décima 8. Ready, copy, American 980. American 980, cleared flight level 290 to Recife via airway upper risk 58, runway 10 for departure. After takeoff, turn left and perform Puka departure, Alpha Charlie Juliet transition, Skog 5546, control 1198 and tower 1186. American 980, clear to Recife. Upper Whiskey 58, flight level 290, runway 10, on departure left turn, Fuka departure, ACJ transition, squawk 5546, and the frequency is 1198 for departure, 1186 for tower, American 980. 980, readbacks correct, reports are pushed to start. Roger. 1923 para o táxi, POB 68, autonomia 0430, Tena Convince. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da Charlie 118, decimal 6, 1923. Índia, Alfa, Charlie, 118, decimal 6, Gono 8, 1923. Salvador, tá 3663. TAM 3663, bom dia, aguarde coordenação para Guarulhos, o altímetro é no 097. 1097, aguardando cópia Guarulhos. Nosso plano teria uniforme WISC 50 até o Zapa. Se eu pudesse ver com o centro aí, se a gente coordena aí via interior, agradecemos aí o 3663. Gente, eu vou verificar, aguarde. Obrigado. Aguarda a subida para o 065. 923, aguarde. Gono 923, bom dia. Alinha e mantém a cabeceira no zero. Alinha, mantém o no zero, Gono 923. Cinco pronto, autorizado a decolar, pista no zero, vento 200 graus, 089. Ali decola no zero, Gono 923. Alfa Tango Tango irá aguardar estimado 1 minuto para decolagem. O seu estimado para decolar? Ai, mais 17 minutos, senhor. 15 minutos, 15. Confirme. Mais 1 ou 5 minutos, 15 minutinhos. Firme estimada de pouso.